tanto e ainda non lo sabes. Eu quero se tanto cerrado meu pai, quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan me chorar. Un canto a Galicia, cerrado meu país. Un canto a Galicia, miña terra nativa. Teño morriña, teño saudade, porque solo sé teus lábios. Eu quero ser tanto e ainda non o sabes. Eu quero ser tanto cerrado meu pai, quero as tuas ribeiras que me fan os teus ollos tristes que fanme chorar. Un canto a Galicia, cerrado meu país. Un canto a Galicia, miña terra. Morriña, teño saudade, porque solo sé de ser teus lábios. Teño morriña, teño saudade, porque estou longe destes teus lábios, destes teus lábios, destes teus lares. Tenho morrinha, tenho saudade, tenho morrinha, tenho saudade, porque estou longe desses teus lares, desses teus lares, desses teus lares. Tenho morrinha, tenho saudade. Canto a Galicia, cerrado meu país. Canto a Galicia, miña terra nativa. Canto a Galicia, cerrado meu país. Canto a Galicia, miña terra. Miña terra nai.